A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor, porque há 2000 anos atrás ele entregou a sua própria vida na sexta-feira da paixão, o sábado prenuncia a sua ressurreição. É um tempo de adoração, de silêncio, de expectativa, mas de esperança. E amanhã celebraremos a Páscoa. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que postaram mensagens no blog. Perdão. No WhatsApp, o irmão Armando, filho amado, pastor Armando e pastor Andréia, querido Everson, sempre fiel ao Senhor e a esse projeto, a pastora Elô Amara, lá no Paraná, que também postou sua mensagem, uma linda mensagem sobre a sexta, o sábado e o domingo. Você pode ler, deve ler. E um grande abraço à pastora. Um grande abraço também à Maíse, que ficou noiva. Parabéns. Que o Senhor abençoe a vida de vocês como casal, agora noivos, e que vocês se mantenham de coração, com o coração aquecido, verdadeiramente, não só como um slogan da Igreja Metodista que vocês pertencem, mas que vocês sejam sempre, sempre, sempre, cada vez mais íntimos do Senhor, próximos do Senhor e tenha o seu coração aquecido mesmo. Um abraço aí a toda a família também em Cascavel, também no Paraná. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão José de Amorim, que também fez uma postagem. Louvamos a Deus pela vida da irmã Liene. Irmãos que têm acompanhado permanentemente esse trabalho e têm dado todo o apoio para o desenvolvimento, o incentivo para o desenvolvimento desse projeto. Eu quero agradecer imensamente, louvar a Deus também pela vida do irmão e irmã Val, da Igreja Metodista lá em São José dos Campos, que teve participando conosco e continuará participando conosco, postando mensagens, orando, que é o que mais nós precisamos. E a todos os irmãos da Igreja Metodista em São José, um grande abraço a vocês também, que vocês recebam o nosso carinho. Agradeço nessa hora de modo especial ao pastor Zacarias, à pastora Ana, presidente da Igreja Assembleia de Deus Madureira, no campo em Atibaia. Meu grande abraço e saudade desse tempo precioso que vivemos. Nosso grande abraço a todos os irmãos e irmãs, através desses que eu mencionei, um abraço especial ao pastor Eronilson, à irmã Etelvina, e da Assembleia de Deus também, no Ministério Galileia, pessoas que nós temos estreitado o convívio, e quanto mais convivemos, mais aprendemos uns com os outros. E não posso deixar de saudar o pastor Jessé, aqui da cidade de Entre Folhas, a sua esposa, Eloá. E hoje a saudação a duas filhas do Senhor com o nome Eloá, próprio nome do Senhor, com a terminação, com o sufixo no feminino. Que bênção! E a toda a família, todos os irmãos da Igreja Assembleia aqui de Entre Folhas. Bom, são muitos os irmãos, pastor da Igreja Batista, pastor Marcílio, aos irmãos que nos acolheram aqui na cidade. O nosso agradecimento, sempre seremos gratos ao carinho de vocês, ao acolhimento de vocês para virmos para cá. Toda a Igreja Batista, e aí faço desses irmãos a saudação a todos que têm nos acompanhado. O nosso objetivo é que esse mês, no mês de abril, cheguemos a pelo menos um acesso de 1.800 pessoas. Só para que você saiba, no segundo semestre do ano retrasado, eu fiquei bastante enfermo, e no final do ano, então, recebi a alta, fui para casa. Me recuperei 1, 2 meses, e em abril do ano passado, se você ouvir aí sim no blog as primeiras ministrações, você vai ver a voz ainda bem diferente, voz de quem está num processo de recuperação. E eu decidi que esse seria o meu meio de transmitir o evangelho. Naquele momento eu só vislumbrava essa possibilidade, mas passado um ano e meio, né? Praticamente, um ano, perdão, um ano, em abril faz um ano, passado um ano, nós que enviamos a mensagem a primeira vez para 50 pessoas, entre aproximadamente 40 e 50 pessoas, agora estamos enviando e esperamos que pelo menos 1.800 pessoas abram, tenham aberto pelo menos uma vez, ou tenham ouvido via WhatsApp, ou tenham ouvido via blog, e também em outras nações. Também, entre todos os abraços, ia me esquecendo, o meu caloroso abraço a todos os irmãos de outras nações. E o meu agradecimento, em particular, também à missionária Vivian, da Igreja Adventista, que tem feito um trabalho maravilhoso, e nós somos gratos. Nós mencionamos todas as denominações. Mas, na verdade, irmãos, nós somos um só corpo em Cristo. Somos uma só igreja. E, na verdade, as denominações são como famílias, com as suas características, com as suas diferenças litúrgicas, às vezes teológicas, aqui ou acolá. Mas somos um só corpo em Cristo, e que o Senhor nos abençoe a todos. Hoje eu vou deixar com vocês, apesar de ser véspera da Páscoa, eu não vou deixar um texto pascal. Eu estou no contexto da semana, sim, da crucificação e da ressurreição. Esse é o contexto. Mas não é o texto específico para o sábado. Então eu menciono para vocês essa data importantíssima do calendário litúrgico cristão, mas como saudação e como recomendação de um tempo de silêncio, de expectativa, de dor ainda, pela lembrança da crucificação de Jesus, e era para que nós estivéssemos lá crucificados, e ele tomou o nosso lugar, e depois amanhã sim o dia da vitória, da ressurreição, e juntamente com ele nós ressurgimos para uma nova vida. Vida abundante e vida eterna. Mas só menciono agora para vocês esse momento e vou me ater ao capítulo 20 de Lucas. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Mais uma vez um confronto com a liderança religiosa da época, judaica da época. E uma resposta de sabedoria de Jesus que deixou os líderes sem alternativa. Continuando, e começou a dizer ao povo essa parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a esse, afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a esse, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado? Talvez vendo-o respeitem, mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Eu vou fazer um destaque depois, mas além do destaque da pedra que eu vou mencionar, o Senhor aqui já aponta para a abertura do Evangelho para os gentios, comparando esses que feriam os enviados do dono da plantação com os líderes religiosos daquela época, líderes religiosos judaicos. E depois, então, a sentença de condenação a esses e a abertura: irá destruir esses lavradores e dará a outros a vinha. Quem são esses outros? Nós, os gentios, nós, os não-judeus. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Então, aqui é um texto maravilhoso também, que fala sobre a abertura do Evangelho para chegar onde Deus, na verdade, sempre planejou

e não puderam vencê-lo. Aliás, ninguém pode vencer aquele que é o absoluto pai da razão e do conhecimento. Cristo, filho de Davi, e ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou por debaixo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Aqui Jesus os colocou diante de uma situação teológica para que respondessem. De fato, Jesus assumia com alegria o título de filho de Davi, porque ele era da ascendência humana dos homens segundo o coração de Deus, e Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele aceitava com alegria, mas aqui ele quis testar o conhecimento deles e também afirmar o seu senhorio. Eu sou filho de Davi no que diz respeito à minha humanidade, como homem segundo o coração de Deus, mas sou senhor de Davi, na medida que Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Então aqui é uma referência ao Pai e ao Filho. Aleluia. E Jesus se afirma então aqui como maior que Davi, Senhor de Davi. E para finalizar o capítulo, Jesus censura os escribas, como eu tinha mencionado agora há pouco, que ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Esses receberão maior condenação. Aqui Jesus censura explicitamente a postura dos escribas, com sua aparência de religiosidade, mas com sua falta de solidariedade. Vamos lá, algumas notas rápidas. Com que autoridade? Perguntaram para Jesus. Os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus para purificar o templo ou ensinar o povo. Ficaram ofendidos e irados porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus, enquanto eles mesmos toleravam essas práticas e participavam delas. Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais. Jesus, como verdadeiro líder espiritual, empregou sua autoridade em prol da verdade e da justiça, embora isso lhe custasse a vida. Na parábola dos lavradores maus, nós já temos o ensinamento, né? Como eu disse a vocês, mataram a Jesus, o Pai mandou os profetas, mandou um, mandou dois, mandou três, mandou todos, né? Mandou os pais, mandou a lei, mandou os profetas, e todos eles foram, no seu tempo, sofreram com a murmuração do povo, ou com a rebeldia do povo, até que Deus mandou Jesus. E esse também sofreu, e foi por causa da articulação dos líderes religiosos que, de fato, ele foi crucificado. Dará outros a vinha, os irmãos já entenderam, é a abertura do evangelho para os gentios. Uma outra nota é a pedra. Jesus é ao mesmo tempo a pedra de fundação de um edifício, ou seja, todo o edifício espiritual do templo de Deus, do templo eterno de Deus, dentro da Jerusalém eterna, da Israel eterna de Deus. Ele, ao mesmo tempo, é a pedra de fundação desse edifício, como ele é pedra que rola da montanha e que vai ferir aqueles que não crerem nele. Aqueles que não aceitam a Jesus serão esmagados, e aqueles que caírem sob o seu juízo serão aniquilados, onde Cristo é apresentado como pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, confira em Daniel capítulo 2 e você vai entender mais isso, onde o Messias é a rocha que esmaga os reinos do mundo na sua vinda. Depois, no 25, versículo 25, dai a pois a César o que é de César. O cristão, em circunstâncias normais, deve pagar impostos e submeter-se às autoridades governamentais, sabendo que sua lealdade suprema pertence a Deus. Não devemos obedecer ao governo secular, a não ser quando esse. Nós devemos, perdão, obedecer ao governo secular, a não ser quando esse entra em conflito com a lei de Deus. Se entrar em conflito com a lei de Deus, aí nós estamos liberados. Nunca devemos desobedecer ao mandamento de Jesus de dar a César o que é de César. Com relação aos saduceus e com quem a mulher ia casar, com qual dos irmãos ela ia casar, e Jesus responde com sabedoria sobre a vida do cristão no futuro, lá no céu, irmãos, ou no novo céu e na nova terra, Jesus revela que ela começa com a ressurreição dentre os mortos, porque o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E que ela inclui um corpo glorificado que nunca morrerá, porém não inclui o relacionamento terreno como o casamento. Isso já é uma resposta. Muita gente me perguntou já ao longo dos anos. Então, essa é uma resposta. No céu, nós conheceremos todas as pessoas, é claro. Não vamos ficar com milhares de pessoas com um sentimento lá de amnésia, com uma enfermidade, né, de amnésia. Não, conheceremos, porque conheceremos como somos conhecidos. Isso tem toda uma amplitude, mas não nos casaremos mais como somos casados aqui, enquanto estamos na nossa peregrinação. Isso não quer dizer que os cristãos não conhecerão uns aos outros. Repito, Jesus, depois da sua ressurreição, foi reconhecido, um exemplo, por seus discípulos. E tudo que Jesus foi, preste atenção, tudo que Jesus foi, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou é a referência maior acerca do que nós devemos ser, viver e fazer. Tudo que ele é, é a referência para o que nós devemos ser, e até com relação ao futuro. Então, nesse caso, a referência maior já nos mostra que conheceremos, assim como os discípulos o viram após a ressurreição, mas não nos casaremos mais, porque viveremos numa outra dimensão de relacionamento, um amor supremo, que vai além de qualquer fronteira, o amor eterno de Deus. Davi lhe chama Senhor, já comentei. Os judeus imaginavam que o Messias seria um descendente de Davi, e, portanto, somente um mero governante humano. Jesus demonstra que a declaração de Davi no Salmo 110, versículo 1, onde chama seu filho Senhor, indica que o Messias é mais que um rei humano. Ele é também o divino filho de Deus. Tá bem? Ele é da descendência de Davi no que tange a sua natureza humana e é senhor de Davi no que tange a plena natureza divina, porque em Jesus estão as duas naturezas, a plena humanidade e a plena divindade. Aliás, pela ordem, a plena divindade primeiro e depois a plena humanidade, quando ele se esvaziou e se fez ser humano, foi obediente, se fez servo, foi até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 11. E é isso, queridos. E depois, uma última nota: guardai-vos dos escribas, ou seja, dos falsos mestres. Para concluir nesse sábado, para a nossa mútua edificação, Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus foi questionado acerca de sua autoridade, ou seja, de onde a mesma provinha. Sabiamente, ele respondeu com outra pergunta, questionando se a obra de João Batista era dos céus ou dos homens. Os hipócritas ficaram sem resposta, porque se respondessem que João não era profeta de Deus, o povo se levantaria contra eles. E se confirmassem a autoridade celestial de João Batista, tinham que reconhecer que o profeta João Batista disse que Jesus era o Messias, que batizaria com o Espírito Santo. Portanto, eles ficaram sem saída. Na parábola dos lavradores maus, Jesus demonstra o amor de Deus para com Israel, bem como o desejo, perdão, o amor de Deus para com Israel, bem como a dureza do coração do povo que foi capaz de matar os profetas e também o filho amado do Pai, a saber, Jesus, o filho do Senhor da vida. Então, por um lado, o amor de Deus para com Israel, tanto que enviou os pais e os profetas. Os pais, a lei e os profetas. E o amor para com Israel permanece, porque Deus não é alguém que se disfarça do seu compromisso, do seu aliançamento. É Israel quem não se rendeu ainda no todo, porque já há israelitas que confessam Jesus como Senhor. Aleluia. E haverá muito mais ainda. Muito mais. Jesus também deixa claro um elemento escatológico, pois quem estiver em Cristo estará firme em uma forte edificação, mas quem o rejeitar ficará em pedaços e reduzido ao pó. Com relação ao tributo e ao princípio de autoridade, tentaram preparar uma armadilha para Jesus, perguntando se era lícito pagar tributo a César ou se não era. Jesus, com sabedoria, respondeu, dentro do princípio de autoridade, que o que pertence a Deus deve ser ofertado a Deus, ao Senhor, e o que é concernente às autoridades civis devem ser remetidas a elas, a essas autoridades. Com relação à questão da ressurreição e os saduceus, partido religioso da época que não acreditava na ressurreição, nós temos o seguinte: eles tentaram armar uma cilada para Jesus também, através de uma história. O mestre confirmou a ressurreição daqueles que forem salvos, mas disse que no céu já não haverá casamento como aqui. E com isso fugiu da cilada armada pelos saduceus. Os filhos da ressurreição serão semelhantes aos anjos nesse aspecto. Não se casarão, nem se darão em casamento. O Senhor Jesus explicou a ressurreição a partir do eixo de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ou Israel, é o Deus de vivos e não Deus de mortos. Olha aí o que eu ministrei outro dia sobre a necromancia. Quanto a ser chamado de filho de Davi, ensinou que ele mesmo é senhor sobre Davi. Jesus censurou os escribas, que gostam de se mostrar para as pessoas como se fossem muito religiosos e importantes, mas na verdade devoram a casa das viúvas. Eles cobravam dívidas das viúvas que o marido tinha deixado, levando viúvas a condição de miséria, irmãos e irmãs, para vocês entenderem. E eles maltratavam as viúvas, oprimiam o próximo. Para se justificar da sua maldade, faziam longas orações. Por causa disso, eles sofrerão um juízo severo da parte de Deus. Querido discípulo de Jesus, nesse sábado, chamado sábado de aleluia, sábado pré-pascal, sábado da Semana Santa, Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele foi rejeitado por homens, mas foi glorificado pelo Pai. E é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Mantenhamos a nossa vida firme na certeza da ressurreição e da vida, sabendo que aquele que é maior do que Davi é também o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos abençoe grandemente e que o Senhor encharque o coração de cada um dos irmãos nesse sábado. E agora, né, no, na contagem de tempo judaica, o dia vai se encerrar no pôr do sol, por volta das 6 da tarde. E aí nós já entraremos no domingo, e que a partir desse instante você possa já começar a viver, sentir, experimentar, crer, glorificar os vivas ao Senhor com vivas de júbilo pela sua ressurreição. Jesus é a sua ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a garantia de uma nova vida, de um novo nascimento, de uma vida abundante, de uma vida plena e de uma vida eterna. E Jesus também é a garantia de que na eternidade nós estaremos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor pretende nos conceder eternamente, de todo gozo, de toda alegria, de toda felicidade, da absoluta paz. Não haverá mais dor, nem enfermidade, nem morte, nem choro. Nada, nada que atrapalhe a vivência do amor eterno que ele vai nos conceder. Que o Senhor vá encharcando você desde agora e encharque você na virada do dia e também todo o domingo e que você se lembre então dessa gloriosa ressurreição. Oremos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração, a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, do projeto trinitário, nos conduza à vida abundante e eterna. Assim para nós, como para todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.